assinante deste site maravilhoso. Olá, olá, como você está? Muito obrigado pela sua pecúnia, pela sua plata. Que outros sinônimos de dinheiro temos, David Chodini? Aqui no Sul é muito comum utilizar o pila, tá? Ah, pila. Que custa? 10 pila. Ah, é 15 pila, 20 pila. Pila é uma moeda corrente aqui, sobreviveu a todas as trocas de cruzeiro para cruzado, para real e tudo. Pela URV, que vocês for da minha idade vai lembrar o que é o URV, e é o pila, a moeda corrente aqui. Muito bom. Então, obrigado pela sua pila, meu querido assinante do Sul de São Paulo, ótimo. Do Sul do Brasil, como David Chodini, que está lá em South Charaguá. Você, ouvinte, não sei onde você está, espero que você esteja bem, não sei se está na academia, se está na natação. Comprei um fone que eu achei que era prova d'água para nadar e não funcionou muito bem, eu fiquei bem chateado com isso. Você está fazendo natação também? Não, de vez em quando eu dou uma nadada aqui no meu prédio. É porque como um mamute... Que prédio que você mora, hein? Tem piscina, tudo? Que é sempre... em São Paulo até que é comum isso, cara. Ah, não, aqui não. Aqui é caro. Eu sei, porque eu já morei fora de São Paulo, interior, de certa maneira, e eu sei que é bem mais raro. Mas em São Paulo até que é comum. Principalmente prédios mais novos, é bem comum prédio ter piscina. Claro que não estou falando que estou morando mal, muito pelo contrário, mas é mais comum que em outros lugares. No Rio de Janeiro é comum também. Mas aí é praia, né? É. E tem academia também ou não? Ah, tem, mas não é tão bem equipada, não. Não, é só aquela... Não. Pra dar uma enganadinha. É, eu prefiro ir na academia, de fato, porque aí quando você tem academia no prédio, você não vai, cara. É, né? Se enrola e não vai, você né? Você não vai. É, você não vai, porque aí você fica, ah, eu vou à noite, ah, eu vou de madrugada, ah, eu vou fazer o league, eu vou chegar em casa e vou na academia. Vai porra nenhuma, não vai. Eu já passei por essa fase de negação, e não deu certo, e virei um boi Nelore, e você chegou a dizer que eu tava com cachumba. Tava com a bochechinha inchada. É, minha fase de cachumba foi complicada. A questão é, não tem nenhum problema em estar mais cheinho, mas é que você trabalha na televisão, você é um cara que precisa da sua imagem, então... Tem que estar... É, há controvérsias, né, David Chodini? É. Há controvérsias, porque segundo certas pessoas, se eu não trabalhasse na televisão, as pessoas... Iam dizer que eu não sou o belo. Ah, não, isso não é verdade. Mesmo, David Chodini? Se você trabalhasse no... Eu já falei, se trabalhasse na Americanas, no Max, você não pegava ninguém. Deus que me... Tá bom. Santa TV. Ai, tô nem aí pra isso também. Vamos lá, então. Texans e Ravens, que jogo importante, né, cara? Por incrível que pareça, o curso tá louco. Não. Esse jogo pode ter implicações na folga da primeira rodada da Conferência Americana, por que não? Com certeza, e os Ravens estão firmes nessa caminhada. Acho que os Ravens vivem um grande momento na temporada em termos de confiança. O time vem de uma vitória sobre o New England e depois ele simplesmente amassou o Cincinnati Bengals. Ok, o Cincinnati é péssimo, mas o time amassou, não deu chance nenhuma. O Lamar ganha um... Não, péssimo por péssimo, deixa eu só contextualizar uma coisa. Péssimo por péssimo, o Atlanta Falcons também era e o Saints perderam. Exatamente. Belíssima lembrança. Então, assim, o time vem numa crescente de confiança. Você nota, saiu um vídeo do John Harbaugh falando com o Lamar Jackson e dizendo, cara, eu gosto que você ataca, você não hesita, você tá mudando o jogo, tá influenciando muita gente e tal. E o Lamar dizendo, é isso que eu aprendi. Então, o ambiente tá muito bom. O clima em Baltimore parece um grupo muito fechado. Nossa, muito, cara. O John Harbaugh, só falta ele abraçar o Lamar Jackson e falar, você é o filho que eu não Exatamente. Tive. Exatamente. E isso é importantíssimo demais para um quarterback que está no segundo ano. Ainda o Lamar ainda está em afirmação na liga. Ele ainda não... Apesar de já estar jogando em alto nível... Não, ainda tem coisa a ser feita, né? Tem muita coisa a ser feita. E ele tem um treinador que consegue entender isso. E consegue dizer, Lamar, calma. Você não evoluiu aqui... Vamos dar mais um passo, não adianta querer pensar lá na frente quando você precisa ainda aprender determinadas coisas. E o John Harbaugh, eu acho que é um treinador que a gente precisa dar mais méritos. A gente fala muito em Andy Reid, em Bill Belichick, em Doug Peterson, em vários outros, mas o John Harbaugh tem conseguido ser eficiente há tanto tempo em Baltimore, eu acho que ele merece um pouco mais de crédito. Você sabe qual é a grande virtude do John Harbaugh? Saber administrar o elenco. Também. Mas já para eu pensar que qual é a filosofia ofensiva do John Harbaugh? É West Coast? É running shoot? Não. A filosofia ofensiva dele é tirar o melhor de cada jogador. Exatamente. Por conta disso, o Lamar Jackson caiu no melhor cenário possível. Porque o Lamar Jackson, ele não está sendo adaptado a uma filosofia ofensiva XYZ. a filosofia XYZ está sendo adaptada a ele. O Baltimore Ravens é o time do Lamar Jackson. Em draft, em comissão técnica. O Greg Roman não foi contratado à toa. Não foi uma coincidência que os caras trouxeram o coordenador ofensivo do Colin Kaepernick. Não foi uma coincidência. Então tudo foi montado pro Lamar Jackson dar certo. Até o Baltimore Ravens subir para a primeira rodada do draft. O Lamar tava caindo. Eles poderiam ter pego o Lamar na segunda rodada, mas pegaram na primeira para ele ter a opção contratual do quinto ano. Tudo foi pensado de maneira estruturada para que as coisas deem certo. E isso faz diferença. Foi um grande plano. As coisas estão voando neste ano, mas é a ponta do iceberg 2019. O negócio foi planejado desde abril de 2018, até antes. Exatamente. E foi o último ano do Ozzy, né? Sim, é o último draft do Ozzy News. Eu acho que é o último draft do Ozzy News. É, foi depois, ano passado, já foi o Eric DeCosta. Sim. E assim, o time todo montado ao redor do Lamar Jackson. É o que a gente fala, qual é a situação melhor para um quarterback novato, ou até o Lamar entrou na metade da temporada, ter um sistema, não pegar um quarterback e jogar no time e dizer, se vira, você tem que se virar com o que tem. Não, você tem que blindar esse cara, você tem que trabalhar e aí ele vai te dar os frutos. É, e o Baltimore tá fazendo de maneira certa. E além disso, na parte defensiva da bola, continua com um bom time, melhorou a secundária, deu um tiro pelo Marcus Peters, que alguns falaram que era exagerado, e que a gente falou, pode ter bons resultados, porque já tem uma unidade boa ao redor. Tava desfocado. O Marcus Peters acho que tem 2 touchdowns, se não me engano, na temporada retornada depois que chegou em Baltimore. Então, tem dado resultado. E o time vem numa crescente. Então, mais olho nesse Baltimore Ravens, esse time vai incomodar, e chegando na pós-temporada, com esse jogo de controle de posse de bola, com o Lamar ganhando confiança, com essa unidade toda, quem sabe tendo uma folga na primeira semana dos playoffs, é um time para ir longe. É por isso que esse jogo, não só em campanha, é importante, mas em confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, eventualmente contra o Houston Texans, que a meu ver é o favorito nessa divisão, porque a gente já falou algumas vezes, né? O critério de desempate é, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então esse jogo é muito importante para os dois lados. Do outro lado, o Houston Texans vem de folga na última semana, né? Estava em bye week, e o Deshaun Watson ficou um pouco até esquecido na briga pelo MVP. Ele está fazendo uma grande temporada. Tá fazendo uma grande temporada. O último jogo deles foi lá em Londres, né, contra os Jaguars, por isso eles tiveram a folga. Tem feito uma grande temporada e tem jogado com uma linha ofensiva que não é a oitava maravilha do mundo e ainda sofre com algumas lesões. Então, tem feito o seu trabalho melhor do que se imaginava. Tem no Bill O'Brien, o seu treinador, um limitador. Para mim, sim, um cara ao contrário do John Harbaugh, um cara que para mim é superestimado na liga, um cara que negligenciou essa linha ofensiva, aí teve que dar um tiro e gastar uma grana danada pelo Laremy Tunsil. Melhorou um pouco? Melhorou, mas me preocupa aí o futuro dos Texans depois dessas trocas. Mas falando nessa temporada toda, o que eu acho é que o time oscila um pouco mais do que deveria. Teve um jogo tenebroso contra os Panthers, depois aquela derrota para os Colts. É incrível como o time sofre contra os Colts, como o Romeo Crennel, que é o coordenador defensivo, sempre toma um baile dos Colts. E aí o time vem de 2 vitórias contra os Raiders, uma vitória apertada no final, uma vitória contra os Jaguars. É um jogo bem complicado para os Texans. Tem um bom time, mas precisa parar com essas oscilações se quiser pensar em folga na primeira semana dos playoffs. Se tem uma coisa que o Bill O'Brien faz é preparar seu time bem depois de uma semana de folga. Nos últimos 5 anos, que é a administração dele dos Texans, 4 vitórias e 1 derrota depois da semana de folga. Os Texans que buscam a primeira sequência de 3 vitórias seguidas nesta temporada. Bom, Deshaun Watson de um lado, Lamar Jackson do outro. O jogo vai ser incrível. 3 horas da tarde na ESPN. Esse jogo é onde, tá bom? Promessa. É em Baltimore. É em Baltimore. Baltimore favorito por 4 pontos. Eu tô com Baltimore nesse jogo também. Acho que... -4 ou mais 4 Não, Texans? Não, eu vou por uma posse cheia aí. Eu vou com Baltimore -4. Ok. Aliás, a gente tem que conversar depois pra ver com o que a gente vai postar pra fazer o post picks. O outro jogo que a gente falou pinceladas rápidas no nosso querido podcast aberto, meu querido David Chiodini, foi qual? Monday Night Football. Kansas City Chiefs e Chargers. Aliás, a gente não falou do Monday Night, na verdade. Não falamos. É, a gente não falou. Mas está na pauta de hoje. Olha só. Antes de mais nada, Cardinals e 49ers, algum comentário? Eu gosto de ver o Kyle Murray contra essas boas defesas. Acho que o Kyle Murray traz um elemento para esse jogo dos 49ers, dessa defesa dos 49ers que é interessante, como o Red, fugiu o nome dele, o D4, né? É, conseguem manter a disciplina tática, porque o Kyle Murray é um scramble, como o Fred Warner vai lidar com essa situação, sendo o cara ali do meio, é um cara que tem capacidade para vencer, mas é, existe uma diferença de peso entre os dois times hoje que não dá para negar. Eu vejo uma vitória tranquila dos 49ers nesse jogo. Mais de 10 pontos? Não, eu não aposto em duas posses na NFL, eu fico com 7 pontos, tá de bom tamanho. É, não é um jogo que vai ser competitivo até o final, Kurt, é isso que eu digo. Talvez os Cardinals encostem no finalzinho. O garbage time. Isso, exatamente. Vamos lá, então. Chiefs e Chargers, jogo em México, né? Em Cidade do México. Que pena, né? Porque esse jogo tinha tudo para ser um baita jogo antes da temporada começar, mas os Chargers estão tão capenga nessa temporada. Acho que a definição é essa, capenga. Acho que o braço do Philip Rivers cansou agora. Acho que carregar 9 filhos uma hora ia pesar. Lançando interceptações bizarras no último jogo contra os Raiders. Os Chargers que vinham de uma vitória sobre os Packers. Então, assim, os Chargers é um time que precisa ser estudado. Que é capaz deles ganharem esse jogo dos Chiefs aí. Porque na minha cabeça, esse jogo é dos Chiefs. E é capaz deles ganharem esse jogo dos Chiefs aí. Porque eles são assim. Quando você acha que eles vão, eles ficam. Quando você acha que eles ficam, eles vão. Então é muito complicado. Mas os Chiefs... Eu não vou apostar nesse jogo, não, velho. Fora, totalmente fora. Porque essa defesa dos Chiefs, né? Você comentou o último jogo, né? Você pode falar melhor. Nossa, 8 jardas por carregada, bicho. Pelo amor de Deus. Você pode falar até melhor que eu dessa defesa. Nossa senhora, a defesa dos Chiefs contra o jogo terrestre, que eu achei que tava melhorando, todo mundo achou que tava melhorando, porque objetivamente tava melhorando, né? Os números eram bem menores, tava errando menos ângulo de tackle. Jesus Cristo, contra a AFC South, contra Titans, Colts e Texans, que baile tomou o Steve Spagnuolo. Aliás, o Steve Spagnuolo, que chegou com pompa, ah, porque o Steve Spagnuolo montou plano de jogo pra ganhar do Tom Brady no Super Bowl 42. Bicho, não tá legal, velho, não tá divertido torcer pros Chiefs. Contrata o Zagallo, então, também, um time de futebol, porque o Zagallo foi campeão em 1970. Se ainda o Steve Spagnuolo fosse um Pofechou Luxemburgo, que desse uma incentivada no atleta, tá certo? Pica a pontada pro Tichel, que chegou lá e falou, nós vamos ganhar deles e vamos ganhar do juiz, que é assim que a gente faz, entendeu? Não vamos temer ninguém. Patrimônio do futebol, Vanderlei Luxemburgo. Me inspirou a muitas preleções. Grande professor Luz. Coisa maravilhosa. É um cara de vanguarda. De vanguarda. Isso aí eu já fazia antes. Mas eu digo assim, Kurt, o Patrick Mahomes tem tudo pra ganhar esse jogo. Porque os Chargers, eles são um time que se sabota muito também, né? A gente tem isso. Os Chargers são um time que se sabota. Com certeza. Na verdade, eu tô curioso nesse jogo aí. Se o Patrick Mahomes vai passar 80 jardas no ar ou não. Uma bola... Você diz, com 80 jardas no ar, pulando, você quer falar? Não, acho que não. Mas aquele passe dele pulando é uma coisa... Não, ele falou no passado, aliás, nessa intertemporada, que ele conseguiria lançar 100 jardas. Caraca. Na Cidade do México, na altitude, ele, com o ar rarefeito, ele consegue passar 100 jardas. Ele falou isso aí. E gente rápida pra chegar nessas 100 jardas, ele tem. Não, ele teve um vídeo de aquecimento em Denver, que é 1,6 km de altitude, passando de uma endzone na outra. A bola tava chegando. Velho, eu acho que dá, hein? Esse cara vai jogar na divisão dos Broncos por, sei lá, 20 anos. Que tristeza pra se lembrar disso. Bem-vindo ao meu mundo, cara. É o Aaron Rodgers, 2009, cara. A minha sensação era exatamente essa. Assim, mano, tem mais uns 15 anos desse maluco aí, velho. Ainda bem que foi o Brett Favre durante 3 temporadas. Caraca. E olha o ponto que eu cheguei de falar, ainda bem que foi o Brett Favre. Durante aquelas 3 últimas temporadas. Mas, se tem Tyreek Hill, tem Mecole Hardman, né? Que é dois caras que tem velocidade pra ir em profundidade. Dois sem Bolt, contra qualquer um. O Tyreek Hill é absurdo a velocidade dele. E os Chargers é aquilo que a gente falou agora há pouco, um time que se auto-sabota, que teve tantas lesões, é um time que sem o Derwin James nesse ano perdeu o seu quê especial na defesa. Então, pra mim, seguindo a lógica, que é uma coisa que a gente sabe que os Chargers não seguem, da Kansas City Chiefs nesse jogo aí por uma posse ou mais. Vamos ficar de olho então na defesa terrestre dos Chiefs. Os Chiefs cederam 100 jardas para um corredor 5 vezes nessa temporada. O Miami Dolphins está empatado com os Chiefs como pior marca. O time está cedendo 148.1 jardas terrestres por jogo nessa temporada, segunda pior marca da NFL. Só os Bengals são piores. Então, tipo, quando os Dolphins e os Bengals são piores que você numa estatística, não tá legal. Você tá com problemas. Não tá legal. Sabe qual foi o único time a chegar na pós-temporada cedendo essa quantidade de jardas terrestres por jogo desde 1990, quando os playoffs aumentaram para 12 times? Com certeza o New England Patriots em algum ano. É um bom palpite. Mas eu quero que você chegue nessa resposta no método socrático. Lembra uma defesa terrestre que era uma bomba, que tinha um safety porradeiro e um quarterback Hall da Fama do outro lado? Vamos lá, vamos por partes. Desde 90, um safety porradeiro. Green Bay não foi. Não, vai me dando mais dicas aí. Sabe que eu não sou bom nessa... Ganhou o Super Bowl nessa temporada. Os Giants? Não. Não? Vai lá, então. Me fala, porque eu não tô... Colts de 2006. Ah, meu Deus, velho. Foi, voltou bastante. Claro. Os Colts estavam cedendo 173 jardas terrestres por jogo naquela temporada. E eles chegaram nos playoffs e acabaram vencendo. Aliás, a defesa dos Colts nos playoffs de 2006 é um case para estudo de doutorado. O que aconteceu com aquela defesa naquela temporada? Eu lembro muito nitidamente. A gente passou a temporada regular inteira falando, nossa, o LaDainian Tomlinson na final da Conferência Americana vai correr para 250 jardas contra os caras. Não só o LaDainian Tomlinson não chegou na final da Conferência Americana naquele ano, como a defesa dos Colts, cara, se transformou. Foi uma coisa assim, Mad Carp para guiarados. Uma coisa completamente surreal. E os caras jogaram pra cacete naquela pós-temporada. O safety era Bob Sanders, né? Era o Bob Sanders, sofreu exatamente. Tantas lesões, perdeu grande parte, nossa, da carreira. Ele era bom, cara. Ele era baixinho. É. Puta, ele ia voar esse ano como Nickelback. Ele era tipo Nickelback, um Troy Polamalu. Como assim, híbrido, né? Tipo... É, como tipo na posição do Terrell Matthews, assim, por exemplo, cara. Exatamente. Puta, Bob... É que hoje em dia esse safety porradeiro não é tão valorizado, né? Exatamente. Mas naquela época, puta, o cara mudava a defesa. Bom, pra terminar, taticamente, Davis, os Chargers vão marcar como esse jogo? Homem a homem ou zona? Porque a gente viu que homem a homem, o Pat Mahomes é um cara e em zona ele é um super-herói. Ele tem 10 jardas por tentativa quando a defesa adversária marca em zona. O Wes Bradley é um cara muito teimoso pra mudar isso, cara. Ele vai manter aquela base em cover 3, uma vez ou outra alternar ali pra uma man cover e tal, mas vai ser aquela cover 3 base deles e não tem jeito. Não acredito no time fazendo uma mudança substancial nesse momento. Talvez em alguns momentos o Desmond King colando no Tyreek Hill. Aí eu vejo uma cobertura híbrida em alguns momentos aí. Mas de resto vai ser zona, não tem muito que... Esse time não foge disso daí por nada. É aquele... Ele e o Dan Quinn têm isso desde o tempo lá de Seattle e eles não mudam e é difícil de tirar isso da cabeça dos caras. É isso. Bom, algo mais sobre esse jogo? Não, eu vou com o Patrick Mahomes lançando a bola. Vou fazer uma bold aqui. Vai ter um touchdown passado em que a bola de Patrick Mahomes ia gerar pelo menos 70 jardas. 70 jardas? Isso. É, ia ser bonito. A bola vai sair da linha de 20 e vai viajar 65 jardas. Serei um pouco mais. Repensei, 65 jardas. Quanto? 65 jardas? Isso. Ok. Vamos encerrar então, querido? Posso dar uma bold prediction para esse final de semana? Pode dar quantas bold predictions você quiser, meu querido. Vou dar uma agora aqui. Os Dolphins vão vencer os Bills nesse final de semana. Tá, eu tô achando isso também. Então, eu falei pro Antunes isso aí essa semana. Os Dolphins, o Tank virou submarino. Sumergiu, acabou essa história. Eu acho que eles olharam e falaram assim, cara, você está do Catagoi Valor aí, não vale a pena a gente tancar esse time e destruir a moral. Vamos terminar o ano bem, vai. Ah, e tem muita escolha de primeira rodada. Qualquer coisa, vai lá, pega duas, sobe e pega o quarterback que você quer. É, então, porque os Dolphins têm três escolhas na primeira rodada, cara. E também pode ser que pense em alguém no free agency, alguém... Às vezes a gente tá com esse plano, atua, a gente não sabe. Se o time achar que o Ted Bridgewater é um quarterback, por exemplo, que pode ser útil e tiver três escolhas de primeira rodada e um quarterback com o Ted Bridgewater, você melhora o time imensamente. Não, e só deixando claro da onde a gente tirou isso, tá? A gente não tirou do nada. O dono dos Dolphins sempre deu a entender que o Tua Tagovailoa era o Messias da Flórida. É. Então, tipo, foi uma parada que a gente tirou do nada. Tipo, casou a fome com a vontade de comer. O Tua, durante boa parte do processo, foi considerado o melhor quarterback da classe. Aí apareceu o Joe Burrow do jeito que apareceu, o Tua não tá jogando como ano passado. E o Burrow é o favorito ao Heisman. Mas, na minha visão de scout, o Tua ainda é um quarterback com um teto maior e melhor que o Joe Burrow. Eu ainda fico leve, uma diferença leve, mas eu ainda prefiro o Tua Tagovailoa. Se eu tivesse que chegar hoje assim e dissesse, escolhe um, vou com o Tua. Você ainda vai com o Tua? Ok. Eu acho que assim, não existe um degrau tão grande. Não tem resposta certa, não. Não existe um degrau tão grande entre Tua, Joe Burrow e Justin Herbert como as pessoas pintam. Eu acho que não. É cada um é uma pizza de sabor diferente, exatamente. Cara. Depende do que você tá com vontade. Você tá com vontade de comer uma pizza de pepperoni, de quatro queijos. Te falo mais uma toscana. Porque cada um tem seus problemas e seus pontos positivos. Vou dar um exemplo. O Tua Tagovailoa, você tem que ter um left tackle, que na verdade é o right tackle, claro. Porque o cara é canhoto. Tem isso. Você tem que ter um sistema com quarterbacks muito velozes, wide receivers muito velozes. Então, o elenco dele, o tipo de jogo dele pede isso por causa do ball placement. O Joe Burrow já é um cara que você precisa espalhar o campo e dar vários passes rápidos. E o Burrow, a gente não sabe, ele tá provando um monte de coisas, ganhou lá contra a Alabama, etc. E não me comparem com o Johnny Manziel, pelo amor de Deus, são situações diferentes, tá bom? São situações diferentes. Mas ganhou contra a defesa de Alabama, uma evolução muito grande, mas a gente coça um pouco a cabeça, porque a gente fala, caralho, mas esse cara era prospecto de quinta rodada no passado. Aí do nada ele virou primeira escolha geral, dá um pouquinho de susto, né, queira ou não. Mas o Justin Herbert em jogo grande peida. Um jogo grande, então, fora de casa. Era grande, mas não era aquela final da Pac-12 também, né? Então, o que eu falo é assim, ó, ele precisa mostrar serviço. Vou falar um negócio. Queria ver o Oregon no playoff. Cair no Tampa Bay Buccaneers com o Bruce Arians, ele vira o melhor quarterback da classe. Ele nunca teve um coach staff de quarterback como os outros dois têm. O Joe Burrow passou anos com o Ryan Day, que hoje é head coach em Ohio State, que é um baita desenvolvedor de quarterbacks. E com o Urban Meyer. E a gente tá espantado com o Joe Burrow jogando tão bem em LSU, mas o Joe Burrow, ele vem do spread offense. Ele passou 3 anos em Ohio State. A raiz dele é esse spread offense. No ano passado, em LSU, que ele tava num sistema diferente, naquele pro offense. O sistema mudou. E o Tua Tagovailoa teve o Dan Enos com ele muito tempo, que é um excelente treinador de quarterbacks também no college, para preparar quarterbacks para a NFL. Deninos, que hoje é coordenador ofensivo em Miami, no Miami Hurricanes. Então, os caras tiveram... Eu acho que o Justin Herbert passou por dois coordenadores diferentes, 3 mudanças de sistema. Eu acho que ele precisa realmente de alguém que ajude a desenvolver. Eu acho que o Bruce Arians seria esse cara. Gente, então é isso. Esse foi o podcast de assinantes desta paçoca. A você que é assinante do nosso site e tem algum amigo que tá querendo assinar, etc., Black Friday tá chegando, tá? A gente já tá pensando na promoção que a gente vai fazer de Black Friday, mas vai ser bem especial. A você que tá no plano mensal e quer mudar de plano também, é uma boa oportunidade para assinar nosso site. Logo menos a gente passa as informações aí. E rapidinho, um save the date no dia 20 de novembro. Eu vou passar primeiro nesse podcast aqui, depois eu aviso no podcast semana que vem. Vai ter uma palestra, mas não é nem uma palestra, é mais uma conversa. Eu vou fazer um power ranking das 32 franquias lá na Urlacher Shop, fica na Academia Competition do lado do Metrô Brigadeiro, para você que é de São Paulo, você que é assinante de São Paulo, então passe lá, tá bom? E não cobrarei nada. Ai, porque o Curte cobra curso de draft. Ai, porque o guia de draft é pago. O YouTube não é pago. Essa palestra também não vai ser paga. Pelo contrário, leve 1 quilo de alimento, tá bom? É a única coisa que a gente pede. Alimento não perecível. Mas é isso. No dia 20, que é feriado aqui em São Paulo, eu te espero lá na Academia Competition. E a gente vai fazer um meet and greet, uma palestra com um podcast. E vamos que vamos. E eu também posto no site depois o top 32 após a primeira metade da temporada. Certo, Davis? Tchau. Vai lá, querido. Fizemos o que podíamos. A gente te espera, ouvinte, na semana que vem. E você que é assinante, muito obrigado pela parceria de sempre. Tchau, tchau.